Por que você tá indo assim? Fecha a porta, vamos conversar. Sei que agora a fase está ruim, mas jamais vou deixar de lutar. Quando você escutou o meu sim, prometeu que seria pra sempre só eu e você. De que adianta tentar separar tudo aquilo que o amor juntou? De que adianta ficar longe assim um do outro não vai ajudar. Fico louca, perco a cabeça só de imaginar. Acordar e olhar para o lado e cadê você? Aquele dia lá no altar, você olhou para mim e jurou. Na tristeza não ia me deixar e que sempre ia vencer o amor. Se quebrou é melhor consertar, desistir é fraqueza. Acabe com essa incerteza. Tentar separar tudo aquilo que o amor juntou. De que adianta ficar longe assim um do outro não vai ajudar. Fico louco, perco a cabeça só de imaginar. Acordar e olhar para um lado e cadê você? Você olhou para mim e jurou. Na tristeza não ia me deixar e que sempre ia vencer o amor. Se quebrou é melhor consertar, desistir é fraqueza. Acabe com essa incerteza. Aquele dia lá no altar, você olhou para mim e jurou. Na tristeza não ia me deixar e que sempre ia vencer o amor. Se quebrou é melhor consertar, desistir é fraqueza. Acabe com essa incerteza.